Yo, yo. Microfones em posição, tudo certo para o ataque. MCs aos seus postos terá início o combate. CVR na missão, declarando guerra ao sistema. Invadiremos o planalto, custe o que custar. Yo, trema. Camuflagem ideológica que os falsários não detectam. Minha munição revolta, pois meu povo vive no inferno. Sem saúde, educação, moradia, sem emprego. Condições mínimas de sobrevivência, verdadeiro pesadelo. O governo promove o fim, drogas e armas pra minha raça. Nossa cultura, raiz e história pelo povo é ignorada. Soldado pronto a bombardeio, derrubando opressores, exterminando milionários, autoridades e depressores. Franco atirador que na guerra não é alvo, nenhum arte revolucionária periférica. Na batalha só apenas mais um, resgatando nossa raiz, conscientizando o gueto, comboio revolucionário do Vietnã. Dark Dog sob ataque, solicita reforço e respondam. CVR declara guerra aos otários se repressionam. Os inimigos são numerosos, mas todos eles caíram por terra. Os filhos do fogo se rebelam, CVR milícia periférica. Revolucionários com armamento pesado, campo de guerra, brasileiros, MCs camuflados. Operação devastação, visando seus alvos, estilo politizado, contra-atacando falsários. Guerra contra todos os opressores da nação. A Fênix se apresenta em fase de evolução. Hospitais, escolas, abrigos, por eles esquecidos. Governante da nação, os oponentes do conflito, reivindicando direito em busca da justiça plena. Saúde, moradia, cultura, inteligência. Afrodescendentes, lutadores da batalha. Não existe repressores que segurem a nossa raça. Observando o perigo, sentinela da favela, que arrisca sua vida por comida na panela. Soldado guerrilheiro pelo povo brasileiro, provocando desespero pela honra de nós negros. Discípulo camuflado da trilogia guerrilheira, vocal mortal perante ao povo e a carnificina brasileira. Direto do inferno, proceder e atitude, contravenção racial, junto com Afro-Hood. Contravenção, nossa missão, declara guerra à nação, na pior devastação. Contravenção, nossa missão, declara guerra à nação, na pior devastação. Significado similar, a degradação do seu império, valores em questão. A reconstrução de uma nova sociedade, uma nova geração. A revolução já foi iniciada, vocês não têm dimensão. Unificação, conciliação de conceitos. A batalha é necessária para obter nossos direitos. Consolidação de guerreiros, combate ideológico, dizimados seus argumentos. Ficaram só os destroços, discursos e próprios infames, julgados pela maioria como insólitos, confusos e insanos. Mas o que falamos ou cantamos, o que sentimos, o que pensamos, se acontece os excluídos, sobreviventes ou conflito urbano. No entanto, somos ignorados, indignados com o sistema, o planalto é nosso alvo. A mentira e os descasos serão cobrados de um integrante dessa corja. Político falsário, veredito será dado com rigor e sem misericórdia. Serão penalizados, caçados, de acordo com a lei e a gravidade de seus atos. Eliminados serão, seus destinados estão contados. A coroa cairá, objetivo irrevogável no ultimato periférico. A mais potente peça deflagrado, poderio velho. São seus mortos, pensamentos agregados, cultuados, pródigos, audaciosos e devastos. Raça após o século 21, rastas contemporâneos. Através do tempo, salve Martin Luther King, Malcolm X, Mandela, Zumbi, Black Panthers, Muia, Bujamal. Revolucionário, o Estado é parado com a encarnação nazista, racista. Reparado com uma nova geração, legionários incendiários declarando guerra. Teoria de estilo rígido contra o poder. Não podemos ser como os presidentes mortos, terroristas assumindo o fronte. As marcas do sofrimento ultrapassaram nossos horizontes. Mãe africana, não te esqueça por nenhum segundo. Sou mais um guerreiro do outro lado do mundo. O bom filho a casa sempre retorna, cura as feridas, me alimentam. Abrem-se as portas, vamos enfrentar, cê tem que fugir eternamente. África unida, e vai ser assim. Contravenção, nossa missão, declara guerra à nação, na pior devastação. Contravenção, nossa missão, declara guerra à nação, na pior devastação. E a minha raiva quem explica, minha raiz onde fica? Finca, é estaca que representa as milhões de vidas. Batalhas travadas e áreas onde descansa o sono. Descansa o conforto, abrindo os olhos para o fogo. Intenso, que jamais para de queimar. É a fúria de Jah, é a ânsia para arrebatar. Quem construiu não acredita na zona que está. Teve coragem de substituir, clonar e devastar. Um milhão de problemas, diferenças no mundo todo. Um grande rancor, a coisa mais valiosa virou amor. Custa caro e não compensa mexer com esse produto. Coisa antiga, atrasada, pra muitos absurdo. No fim da vida você chega e vê no que compensou lutar sozinho. Vê que sua conquista é inveja do inimigo. Conflito, CVR, Afro-Hood. Vamos morrer amigos pretos. Na união vocês estão comigo.